tomada. Seu canto luta a ecoar do ventre da terra mãe. Nossa força vai brotar na esperança de um futuro do saber ancestral. Somos força, língua, arte sobre a dor colonial. É tempo de retomada. Sou canto, resistência em oblação. Gente preta construída de memória e tradição. Sou cultura que resiste no suor dessa nação. E brinca de boi na rua, fazendo revolução. Canto pura nos guiar, gente, bicho, planta e água, verde, vida a reclamar. Sufocado, embevecido, grito ao mundo, vou viver. Somos filhos dessa terra, lutando pra sobreviver. Somos mata, território, nosso corpo em comunhão. E não espera acontecer. De retomada em defesa do bem viver. Que não espera acontecer. É tempo de retomada em defesa do bem viver. É tempo de retomada. Sou canto, resistência em oblação. Gente preta construída de memória e tradição. Sou cultura que resiste no suor dessa nação. E brinca de boi na rua, fazendo revolução. Pura nos guiar, gente, bicho, planta e água, verde, vida a reclamar. Sufocado, embevecido, grito ao mundo, vou viver. Somos filhos dessa terra, lutando pra sobreviver. Somos mata, território, nosso corpo em comunhão. Que não espera acontecer. De retomada em defesa do bem viver.